se você ficar pensando nele. Em vez de você viver chorando por ele, pense em quem? Pense em mim. Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, vai! Não chore por ele. Estúdio 3D, Gravações. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Eu quero fazer você feliz. E vamos pegar o primeiro avião. Destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Vai, vá! Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. E o tempo, galera,